Vejo, sinto, vento, tento amenizar incertezas exposta à mesa. Percebo que minha mente nunca esteve ilesa da complexidade, mesmo em tenra idade, encarada com maldade, sob a desculpa de fazer o bem. Ano após ano, vendo a discórdia que me tornaram insano, expandindo a mente que divide o universo entre real e paralelo. O prisma de pensamentos eu atrelo, cataclisma, cisma e não colonizo ninguém. Um ouvido e um ombro amigo parece difícil quando o medo de suas frustrações chegam perto em consequência de suas ações, se apegando a especulações injustas. No alto, já que tu lustras em busca de algo maior, vagabundo se joga no mundo, tendo o horizonte como limite. E há quem emite ou desacredite, sem saber o que passa na demente de um ser carente que agradece a quem merece, esperando a demora de aparecer o pior. Até parece que é ser fácil ignorar o presente, mas o passado deu a volta e bateu de frente. Se segue rente, seus parceiros sempre se atrasam, mas as batidas tão em cima e é só prata da casa. Até parece que é ser fácil ignorar o presente, mas o passado deu a volta e bateu de frente. Se segue rente, seus parceiros sempre se atrasam, mas as batidas tão em cima e é só prata da casa. Satisfação no primeiro beat que gravo com a minha autoria, comprovação de que nem só de conhecimentos é feita a sabedoria. A MP converte em bumbo e caixa a alegria que sinto. A dedicação de dia após dia garante que a amizade não gera vaga no quinto dos andares. Todos os instrumentos nos seus lugares, cada batida seu significado. Pessoas, perfumes, olhares, bares que contam um pouco da minha história. Beijos, abraços, sentimentos que estão na memória da MP3000. Uma viagem em cada volta do vinil mostra que o pad é uma lágrima que caiu no tempo certo. Cada sequence montado é um primo que ainda tá perto. A criação transforma o criador em obra de arte. Todos os parceiros em ação são fundamentais peças-chave que não estão no encarte. E por fim se resume a real família como uma ONG. A transparência da alma enquanto se sai de si e monta o song. Até parece que é ser fácil ignorar o presente, mas o passado deu a volta e bateu de frente. Se segue rente, seus parceiros sempre se atrasam, mas as batidas tão em cima e é só